32, sendo tráfego. Só um minuto para autorização. Para Maceió, 090. Subida Conde, somente um minuto. Cópia 03 agora. Por conta de risco, estou ciente. Autorizado, Tentac. Autorizado, chamado para o site, 091. Tá mais 91, está ciente das condições em Fortaleza, do Constante, que prevê o fechamento, a abertura da pista a partir das 15 horas? Afirmativo, suficiente. 5-1-3-3-2-5, 6-3-2-9. 6-1-9, curva à esquerda, no perfil da MOM, subida MOM, transição para ti. 5-1-5-6, transponder, controle 20.8. Positivo, conforme então, 3-1-0 para Fortaleza, pelo esqui, Upper Zulu 1-9, como flotinho nessa subida, 5-1-5-6, transponder, 20.8, controle de saída. Estamos no final de pernas, pronto para o acionamento primeiro. Ok, só um minuto para o... Tem livre acionamento inicialmente, aguardando para a gente ao push, com o tráfego da Gol, que vai ingressar aí no quadro 3, no pushback. Caso o seu consiga puxar bem a retaguarda, livrando o Gol, que vai puxar, está autorizado, total de contato. Pois, senhores, vamos aguardar então, um minutinho só. O Alfa Zulu, o teto de Salvador está 1.300, visibilidade de 4.000. Autorizado. Vem de Pituaçu. Boa grande aí, categoria. Obrigado. Sangosto, teto em Salvador, 1.300, visitado de 4.000. A referência também já no visual especial está 1.7. Atendiu e está visual especial. Gente, reporte Paripe, está autorizado o visual especial. Ilhéus 140, Golf 1770, via, decolo 0, curva direita, perfil da Coral, 5164, transponder, controle 120.8. Ilhéus 140, Golf 1770, vai na Coral, decolo da 10, curva direita, controle 120.8, transponder 1640. E o quando plantado, por isso que não é remoto 140. 1-0-2-2. Total tem livre, post, chama tech. Positivo, chama nas qualidades total, 991. Do 4207, o ajuste de altímetro em Salvador é 1-0-2-2. O 4207 copiou o ajuste? 1-0-2-2. Salvador, Força Aérea 2550, informação Sierra. Força Aérea 2550, chegada a Mari, desça para o 050. Mari para o 50-2550. Força para início de descida para o país. Fox Tango Oscar, reporte rotatório. Passará rotatório, Oscar. 3, 2, pronto, cópia. Maceió, vai. 090, 12677, decola 10 pela esquerda, sentido da Conde, acionado transponder 0274, controle 120.8. Estado militar em direcionamento para contar. Chame quando pronto para o TAC. Confirmando o POB? Sim, TAC aprovado inicialmente. A intenção do pastor 3-2 é declarar a capteira ou da intenção do hotel? Ok, então prossiga até o ponto de espera do hotel, inicialmente, e chame a torre do ponto de espera em 118.6 para ingresso e decolagem, partir da recepção. 1022 no ajuste, pastor 32, por favor. Torre Salvador, Papa Romeu, Zulu, Alfa, Zulu, já com farol de Tapuã no visual. Afirmativo Zulu, Alfa Zulu, vento no 40 graus, com 1,612 nós, o altímetro no 022, a intenção é cabeceira 35? Cabeceira 17. Sente então, caso solicite também, pode fazer uma base para 10, ok? Com o vento aí 140 com 16, prossegue para 17? Afirmativo, prossegue para 17, Zulu, Alfa Zulu. Sente então da presente curva esquerda, fará uma base pela direita da 17, reporta na final da 17, Zulu Alfa Zulu. Ciente, curva na esquerda, reportará na final da 17, Zulu Alfa Zulu. Sarique, temos uma formação considerada lá e está alternando aqui pela entrada, pelo acesso possível com proa de farol da barra no momento, conforme a instrução do controle. Afirmativo, tem condições, a intenção é pulsar no 7, confirmando. Afirmativo. Tem condições de fazer uma aproximação pela final da 10? Afirmativo, seria a intenção. Pronto, então aproxima pela final da 10. Comprou da cabeceira 10 da presente, reportando na curta final para pouso 17. Sete, Tangosta. Oi, Zulu Alfa Zulu, solicita a 10 aqui, é melhor. Da presente não curva direita, o trem é fixo, confirmando? Afirmativo, trem fixo, Zulu Alfa Zulu. Centro já avisou com tráfego livre pouso, piso 10, vento no 40 graus com 1-4 nós. Sente, Zulu Alfa Zulu, livre pouso a 10. No, 1983, confirmando? Bom dia, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Bom dia. 350, redução para 220. Exemplo, até 0, sente o Foxtrot Tango Oscar, poste na... A intenção vai prosseguir via linha do litoral agora. Exatamente. Sente, então reporta na vertical do farol de Itapuã, Foxtrot Tango Oscar. O altímetro permanece no 022 para cheque o vento 130 graus com 14 nós. Caso intencione aí posição no 0, por gentileza avise sobre situação. Próxima posição, reportará Itapuã, 222 Terra Neto. A gente mantém o ponto de espera do hotel, o pastor 32. 983 ali, mantém cabeceira 10. Mantém 10, 9. O Zulu Alfa Zulu no solo de Salvador, aos 31, direito ao livrar, chama o controle, corrigindo, chama o solo em 121.9, Zulu Alfa Zulu. Tango Oscar procedente de... Tenente, grato. Zero, sobre vetor, mantenha presente proa, limite ao localizador, iniciar do Zampa 2009. Mantenha presente proa, limitado para o log 2100. Azul 4207, desça para 2000 pés, log 1022, autorizado final LS, reporte estabilizado localizador. 2000 pés, 1022, já informado localizador, azul 4207. A nossa confirma 3 horas e 50 de autonomia, alternativa Natal, 3 a bordo. 5-0. Mário, 0-5-0, 2-0. 0-2-5-0, desça para 3.000 pés, o ajuste em Salvador é 1-0-2-2. Desça para 3.000, ajustado 1-0-2-2, contra 2-5-0. Controle com 2-0-0, solicita voar para a 100. Traz 30 milhas da formação. Perna. Salvador. Feito o trip, taxa aprovado, seguindo 727 da Total, na saída do Pátio 3, com o número 2, Índia e Alfa, ponte para a 0-18.642, 1022, mais último voo. Livre táxi, 1022, mais último, ponte para a 0-18.642. Último deck, treinamento, bom 397, mais 6. 397 e a TR da CIP, a retaguarda, pode entrar se cruzar, tá livre, sem pressão. 7297. Bruno 983, decolado aos 33, chama o controle em 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia, gol 1983. 209. 780, 2550. Controle, bom dia, gol 1983. Gol 1983, bom dia, contratado ato para o 360, voe líder. Confirmando, sobe o 360, voa, letra. Afirmativo. 5-0, está autorizado a interceptar nessa proa, reporte estabilizado. Interceptar nessa proa, reportará 2550 da Força Aérea. 2, atendendo a esteira turbulência do 737-800 da Gol, que decolou à frente. Quando pronto, em livre decolagem, pistão 0, vento 1-3, 0 graus, com 1-5 nós, passou 3-2. No 350, rota interior 58, decola no 0 para a esquerda. Subida Pucajama, transição Caju, e com 1970, transponder, controle opera 120.8. Mike Serra Golf, mantendo condições visuais 085. Está mantendo restrito 170. Decolando a pista no zero, ok? Afirmativo, nível 085. Contato radar agora 4 milhas para a posição Conde, reporte para a descida. Detecionamento no 10, no 6, 1, 0. Obrigado, senhor. Está restrito a 1-3-0. 3198, bom dia, sem identificação, detecção nível 0, 6-12-0, vigilância, chegada amarela. 0620, vigilância, maré, pode voltar? Negativo, mantém o perfil, o seu será o número 2 na aproximação. Aguarde. No localizador, 4207. Do 4207, torre 1118, décimo meio, bom povo. 286, boa, 4207. Bolote, Fosséria 2550. Fosséria 2550, complete a aproximação. Está seguindo o Embraer 190 da Azul, linhas aéreas, sua posição 12 horas, 5 milhas e meio. Complete com a torre em 1118, decimal 612, bom pouso. Camarada Zetrono, será que eu reduza para pouso? A critério do comandante, muito grato. para cheque o vento no 30 graus com 1 no 5 nós, negativo chuva sobre o campo, a pista já se encontra úmida, o azul 4207 reposta quando baixar a travada. Gente, o 4207 vai tomar quando baixar a travada. Pastor, 32, decolado aos 36, chama agora o controle Salvador em 120, décima 8. 120, décima 8, chama lá, pastor. Foi o Fox Tango Oscar, vertical Itapuã, visual com campo, senhor. Tá com a intenção de pouso na 28, se for possível. Na 28? Positivo, 28, vento de cauda e o pátio de estacionamento é a bata, ideal. Afirmativo, então, acertou 360 pela direita, Fox Tango Oscar. Aguardando instruções, ok? Vai manter 360 pela direita nesse setor, na vertical do Itapuã, mil pés. Mil pés, 360, direita e aguarda rota. 4 horas e 10, Eterna Medalhão. Skyline, não interfere na sua aproximação, o tráfego está retendo espera. Gente do tráfego, seu mesmo, o que essa baixada travada visual, 4207. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, com 13 nós, o azul 4207. Livre pouso, pista 10, 4207. Forçado 2.0 na sequência para pouso da 10, em recomendação do ano do tráfego. Afirmativo, reporte passando o marcador externo, baixada travado, altímetro 10.22. Negativo, chuva sobre o campo, pista já se encontra úmida, o Forçado 2.550, reporte no externo, baixada travada. Reportar externo, centro 2.550. O 02550, para informação, temos um tráfego, um Skyline, a mil pés, na linha do litoral, à direita da aproximação, o vertical do farol do Itapuã, realizando espera, não interfere na sua aproximação, o 02550. Deu aí, o TPS 2550, cara. 8 letra 2 mil pés na proa de Duna, ajuste no 022, 1022. 1022, 2 mil pés, Duna, 3198. Terminal, vai ficar um pouco complicado pousar aí na pista 28. É, confirme intenções. Se puder agilizar para o senhor, então vai para 10, assim que tem um espaçozinho, não tem problema não. Afirmativo, mantendo o setor, aguardando instruções do Fox Trot Tango Oscar. Oscar, mantendo o setor reduzido. Era 2550, passou externo. Baixar travado? Afirmo. Aguarda apenas a pista livre, se fosse era 2550. Aguardando. Táxi, oceaneia 6140, meu mid 73. Está com 3 horas de autonomia na fase. Aprovado o táxi, via Índia e Alfa, teu ponto de espera da 10, lá 268.6, ajuste no 022, no momento é o número 4 para decolar. Índia e Alfa, 18.6, ciente do número 4, 6142. Solo Salvador, muito bom dia, do 4207, livrando a foto para aqui. 207, bem-vindo para a Siga de Alfa, reforço da Juliette. Alfa, reportará de 2010, 4307. Cadê 550, livre pouso, pistão 0, vento 130 graus com 15 nós. Gente do livre pouso, forçada 2550. Só Tango Oscar tem condições de se enquadrar como número 2, a retaguarda do Embraer 145 da Força Aérea na final do 10? Positivo, senhor, tranquilo. Me apresenta então curva esquerda, abandonando a linha do litoral, um reporte na final da 1-0, Foxtrot Tango Oscar. O altímetro permanece, 1022, o vento agora 130 graus, com 5 nós, trem fixo, reporte final da pista 1-0, Foxtrot Tango Oscar. Costa, sentido traco, com curva esquerda, com separação, e reportará curta final da 1-0, Altam. 340, esquerda proa 340, limite dessa proa será radial 270 do VOR Salvador. Então 3896, sob vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 360, esquerda proa norte, limitada ao curso do localizador. 3896, vai voar na proa norte, limitada ao localizador. O 3896 está autorizado até 4 mil pés, ajuste no 022. Até 4 mil no 022, 3896. O Gol no 260 informa o tráfego, 10, 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 5.500 pés em descida, Airbus 320, você vai seguir esse tráfego na aproximação. Um Skyline agora na curtinha da 1-0, ok? Agilizar aqui, na curta final. A gente aguardando apenas a pista livre, prossegue aguardando a autorização de pouso. Portão. Guilherme, portão 01. Portão, tráfego, curso interior Avianca, vai para o 01. Quem mais tem o último, a princípio, a voz não. O princípio não, o último é o Avianca. Não tem condições de fazer uma base para 17? Positivo, já comecei. Excelente visual. E reportar final do 17, o Foxtrot Tango Oscar. Oscar. Total 991 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém, total 991. 02550 no solo aos 43, livra na próxima direita, após táxi via Alfa e reporte na Taxiway Delta, mantendo esta frequência para o 02550. Foxtrot Alfa, reporta na Delta 2550. Foxtrot Tango Oscar, livre pulso, pistão 7, o vento no 30 graus, com no 3 nós. Este de base para final na 1-7, baixada e travado Oscar, tem livre pulso. 4-1-2-0. 2-6-0, reassuma a navegação na proa de Duna, desça 3 mil pés. Bora Duna, desce 3 mil, bom, 2-6-0. Então 3198, autorizado, afinado, ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Reporte estabilizado, localizador, X-Ray, 910, 3198. Após o pouso, o senhor requer um backtrack até o hangar da Bata, se possível, Tangosta. Autoridade ao backtrack. Trip 5595 na escuta. Ali mantém cabeceira 10. Zulu, bom dia. Afirmativo, se encontra na BETER e solicita para 3. Reporte na Papá, o time 3022. Reporte na Papá para o cruzamento. Foxtrot Tango Oscar, seu solo 45, reporte liberando a pista. Bonita base. Mike Serra Golfo, confirma. Salve para a descida. Três condições visuais, até o 1510, ajuste 1022, Mike Serra Golfo. Autorizado para rotatório? Autorizado, direto ao rotatório. Foxtrot Tango Oscar, já está na frequência livre, até a próxima, grata aí a colaboração. 550 fica mais próximo aqui ao ponto de espera. A intenção é ingressar via pista através do ponto de espera da da Bravo, ok? Fica mais próximo aí ao pai da autoridade. Reportando o táxi Juliette. Perfeito, reportarei. Estabilizado o localizador, tá 3198. 3198, complete a aproximação, chame a torre em 118.612, bom ponto. 2286, obrigado. Voando 260, desça 2000, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000, reporta localizador, 260. Juliette, pátio 1 e reporte na Taxiway India. Salvador, bom dia. TAM 3198, baixar travado estabilizado no X-Ray. TAM 3198, bom dia, altímetro no 022, confirmando o exame baixo travado? Afirmo, uma milha doente a serra, baixado e travado. Continua aproximação, aguardando contato visual, altímetro no 022, para cheque o vento no 30 graus com 1-3 nós, negativo chuva sobre o campo, informo pista úmida, quase seca já. O TAM 3198, guardando apenas o contato visual. Ok, 1022, está ciente, guarda o contato visual. Vai reportar visual, 3198. O TRIP 5595, decolado aos 48, chama o controle agora em 120, décima 8, 5595 da TRIP. 208, 5595. Muito bom dia, TRIP 5595, se escolha. 5595, bom dia, contato radar, sobe 140, saída coral. Saída coral, 5595. Direita na proa de coral, 5595. Autorizado, direita, proa de coral, 5595. Oi, LS, 1260. Reduza para aproximação, complete com a torre, 1-1-8-6-12, bom voo, voo 1260. Reduzindo, chama a torre agora, 260, bom. TAM 3296, desça 2000 pés, autorizado a final da ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 3296, 2000 pés, ILS X-Ray. Gente, pastor 32, mantenha 090, reporte Conde. Reduza para a velocidade de aproximação. Gente, iniciou a redução, 3, 2, 2. Você tem na Guandambi, decola 17, direita, subida a Rabon, após direto, 5401 no transponder, descontrole 120.8. Lima, aquilo do Leator, hein? Qual é o TEC? Recolagem, estamos agora em acionamento, TEC recolagem, agora estou em 5.6, parte 5, ajustado no 022, bom voo. Antigo, após para o TAC, salve Tango Tango. Bruno 260 na escuta da Torre Salvador. 260. 1260, o altímetro no 022, já embaixo travado? Embaixo travado. Continua aproximação, aguardando autorização de pouso, negativo chuva sobre o campo, pista já se encontra úmida. Aguardando, 1260. TAM 3198 no solo 50, direita ao livrar, chama solo 121.9. Direita 29, chama agora TAM 3198. Salvador, TAM 3198. Piscina 0, vento no 30 graus com...